Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Diz: em nenhum outro há salvação, que debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós nesta hora confessamos o nome do teu filho Jesus e declaramos que toda a nossa esperança está neste nome, porque o nome de Jesus é o nome mais santo, é o nome mais lindo, é o nome mais puro, é o nome mais poderoso do universo. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Sim, os mortos ressuscitam. Aleluia. O nome de Jesus sara, sara os feridos. O nome mais santo, nome mais puro, Jesus. Santo, nome Oh, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor.